colou na frente, por isso tá aguardando. Ah, tô bem, muito obrigado. Romeu, Oscar, Bravo. Vai prosseguir para pouso em qual pátio? Gente, Romeu, Oscar, Bravo vai manter farol de Itapuã. Tráfego agora na final da 1-0. Após passagem do tráfego da 1-0, autoriza o base pela direita. Mantenha Itapuã. É, mantenha Itapuã, Romeu, Oscar, Bravo. Não, 2500 pé. Coral. Chame Recife agora, em 1245, alternando 2685. 2545, 2685, agora 754. Todo gol 9225. 225, prossiga. Afirmou pra mim novamente as frequências do centro Recife? Confirmo, é 1251 ou 13325. 251 ou 13325, obrigado. Lima, Papa Mike. Na escuta, passando através do passou. Positivo. Fique atento ao tráfego de um Robson 44, fazendo, mantendo espera no farol de Itapuã a 500 pés, ok? Positivo, para manter espera no farol? Aguarde, fica atento, não me escute agora. Não, não me escuta, só tem. Michael of Mike, chame no ponto de espera da 1-7. Como 806, ali mantenha no zero. Lima, Lima, ali mantenha no zero, boa noite, Armeia. Romeu Oscar Bravo, autorizado cruzamento da final da pista 1-0. E chame de base pela, para a final pela direita da 1-7, Romeu Oscar Bravo. Romeu Oscar Bravo, 1-7, Romeu Oscar Bravo. Nenhuma das pistas. Ah, gente, o Romeu Oscar Bravo está em... Me espera em Itapuã, só para evitar o tráfego e segui-lo como número 2 para Salvador. 21, deixou 9, boa tarde. 29, boa tarde. Tio Romeu Oscar, Vera Cruz, autorizado no meu pé, decolou 997, direita via Xé. Controle 1998, funciona o padrão 0153. Aguardar a passagem do jato, você coloca. Lima, Papa Mike. Vai, escuta. Agora chame torre, 118, meia dúzia. 18, meia graus. Papa Fátima, Papa Mike. Lima, Papa Mike, vai prosseguir para pouso em qual pátio? Pátio do EVTA, senhora. Pátio 5. Gente, Lima Papa Mike está autorizado, aproximação direta para o pátio 5, reporte no solo, vento 140 graus, 10 nós. Direto pátio 5, Lima Papa Mike. Gol no 806, livre decolagem, vento 140 graus, 10 nós. Livre decolagem, pista 10, boa noite, 10. Quilo Romeu Oscar, livre acionamento, chame para o táxi. Via Perzulu 1-6. Decola da 1-0, primeira curva à direita, saída da El Leda Bridge. Controle 1-998, transponder 5-1-2-7. Solo, Oxenar 63, 1-5. Oxenar 63, 1-5, Alfa Juliette 04. Juliette 04. Cora 333, autorizado São Paulo 360, Via Perzulu 1-6. Decola 1-0, direita da El Leda Bridge. Controle 198, 5-1-2-7. No 333, eu vou pra Amago, no 333. Jack Charlie, obrigado, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, Papa Romeo, Romeo, Mike Charlie. Papa Romeo, Romeo, Mike Charlie, contato radar decolagem, sul do motel 400, saída da EL. 400, saída da EL, após Leda Sagaz, Mike Charlie. Michael Mike, mantendo a escutação. 806, decola 48, controle 119, decimal 8, uma boa tarde. 198, uma boa tarde, gol no 806. Bate agora pro 04. Pode acionar, tá ligado, no 24. Lima Papa Mike, tá final pra pouso, parte 5. Lima Papa Mike, reporte no solo. Vento 130 graus, 10 nós. Chama no solo, Mike. Controle Salvador Gol no 806, boa tarde, tá mantendo a proa por 10 milhas, evitando formações, quando então curva esquerda e faz a saída. Boa noite, 06, contato radar de decolagem, subiu manter o no 90, após desvios, curva esquerda pro Djamo. Sim, Matheus, após desvios, curva de, pro Djamo, acendendo para 190, gol 1806. O Pastor no 7. Pastor no 7? Positivo, tentamos fazer a coordenação para atender sua solicitação, porém, por solicitação do controle da Aracaju, ele pede que o senhor mantenha a aerovia, Golf 677. Matheus, então a restrição é Aracaju? Isso, positivo, após Conde deverá manter ainda a aerovia, Golf 677. Matheus, então tentará coordenar com o Aracaju. Pode continuar, pastor, no 7, grato pela coordenação. Ainda mais de 23. 223, autorizado Campinas, 360, via Perdulu, 16. Decolada 10, curva direita, saída da EL, Leda Bridge. Controle 1198, transponder 5124. Dois, dois, três, é uma puxa sinal. 3661 para o taxi, 8 meia bordo, 2 horas e 10, alterna Aracaju. Mike Charlie cruzou 140, chame Recife 1251, alterna 3325. 251, 3325, Romeu Mike Charlie, obrigado senhor, bom trabalho. Foi em Salvador, que nem a 6361, padrão. Prossiga. Ok, desce a 160, setor de desvio aqui na Lagoinha, já falando Bonf. Ok, na proa de Bonf. Descendo ao 040 a partir de agora, sem identificação. Vai bater a cor de volta. voo 6600, como o pessoal do Ita. É o número 1 no setor, aguarde, o número 600. Número 1, aguardando o número 600. Máscara livre ingresso, já partilhado e pronto, se eu vou máscara. Lima Papa Mike na escuta? Para o táxi, gol no 924 com 1280 a bordo, 2 horas e Ramadan. Gol no 924, táxi à direita, como número 2, via Índia e Alfa. Não pode estar dando a 0, torre 186, altímetro no 0, no 3. De Alfa, número 2, 186, torre, 1093, altímetro 924. Desça até o 080, chegada Amã. Aguarde a 40 milhas de Salvador para prosseguir descida. Identifique a chegada Amã, desça até 080. Aguarde para prosseguir em descida. Boa tarde, tá 36. Boa tarde, tá 3661, ali em decola, vento 120 graus, 109. Ativo, no 806, chame em Recife, 12545, alternando 2685. Gente, que rumo é ótimo. Mike Wolf, Mike, na escuta? Pronto, Mike Wolf, Mike, também deixa eu informar o... tráfego aqui no Romeu, que vai iniciar agora a decolagem da pista 17, corredor Xé. Espero somente que se mantenha afastado este decolagem da 17. Ok, mas que vai manter afastado. Seu Romeu Oscar, livre decolagem, vento 120 graus, 10 nós. Forma o tráfego, helicóptero, está mantendo 500 pés na vertical da Praia do Flamengo. Vou no 924 após o Airbus da TAN e mantenho no 0. Após o Airbus da TAN e mantenho 924. 0 para o lançamento, setor Uísque em Salvador e pão para a descida. Obrigado, qual o POB? Está autorizado pelo Romeu Oscar chamar o controle? Sim, ativo pelo Romeu Oscar, colou 56, controle 1, 99, decimal 8. 19,8, até daqui a pouco, Romeu Oscar. Controle Salvador, Papatango, pelo Romeu Oscar. 394, tem informação Mike, precisa autorização para o Galeão. Prossiga, Michael Mike. Retorno. Informe no através fora da barra, mantém o corredor Xé. Informará o meu Oscar. Ciente, aguarde para prosseguir em descida a 40 milhas de Salvador. Agora não. Controle de Salvador, Oceaneiro 6210, informação mais. Oceaneiro 6210. Acendo a indicação, desça e mantém o 050, chegada a Mari. 050, chegada a Mari, 6210. Controle, boa tarde, Oceano 3661. 3661, contato radar decolagem, submantém 140, saída coral. Estou ativo, senhor. Direto Corão, quando autorizado, vou direto Ilhéus, senhor. 3661, né? Está presente direto Corão? 3661, aguarde para o voo Ilhéus. Afirmativo, direto Corão, aguarde Ilhéus, 3661. Confirme o Papatango. No pátio 5 é o táxi 14, o Nuno 86. Quer ver? 141 pode ir para a Duna? Pago Marcos Maior, 2 horas e 40 minutos, 96. Qual é o B1104? Recebendo com clareza de intensidade muito baixa. Agora 2. Afirmativo. Está autorizado até o ponto de espera da 17. Lima, confirmando, é o Lima, Vitor Delta? Seja autorizado. Controle Salvador, boa tarde, voo 924, na Pucaracaju. Voo 924, contato radar na decolagem, submarcial 350, sai da Puca. Submarcial 350 na Puca, 924 da Gol. Voo 1600, ali em decola, vento 1900 graus, 14 nós. Autorizada a decola da 1900, voo 1600. 80 por 10 milhas após o Jamo. 9-0-4. Afirmativo, Juliette de Zulu, Cairu autorizado. O no meu pé, decolando no site direita, via Xé, controle 1998, aciona 0162. Escuta. Quanto tempo vai necessitar para achar aqui? Tem um tráfego aí para um pouso uns 10 minutos. Autorizado, ingresso 97, Lima Vitor Delta. Patrão. Céu B? 013, bebê, com a informação, tem um chave bem forte no fundo da foninha. Estacionamento táxi torre no 86. Oh. 062 a bordo, confere torre 186. Azul. 4-2-2-3, para o posicionamento. 4-2-2-3, autorizado, te mandar cá, é? Olá. Mantenha 1-1-0, serviço radar terminado. Chame o controle Aracaju 1-2-0-3. 141, desça para 2 mil pés. Livre LF, reduza para aproximação, informe estabilizado. Reduzindo, LF livre. O Lima Kilo X-Ray. Como curvar pela esquerda e retornar à vertical do aeródromo? Decola 02, controle 119, decimal 8, boa tarde. 098, boa no 600. Obrigado, bom final de semana, senhor. Visuais 1003 no altímetro via corredores em forma parede. Kilo Romeu Oscar, frequência livre. Vai cruzar com Vitor Índia Juliette no través do de Vera Cruz, a 1500 pés. Fique atento ao tráfego. Tráfego adicional do Lima Kilo X-Ray, retornando para a vertical de Vera Cruz para lançamento de paraquedista. Fique atento ao tráfego, coordene em 12345. Lima Kilo X-Ray informa o tráfego do Kilo Romeu Oscar para esconde como destino Vera Cruz, a 1 no meu pé, efetuando agora a travessia da Bahia e todos os santos. Estabilizou minha 141. O Xenem 141, completa aproximação, chame torre agora em 118.62. Doutor 6200, obrigado. Controle Gol no 600. Identificação, décima tem 060, chegada Mari. Controle Gol no 600. Tá, já tá 3144. Xenem 141, livre pouso, Sistão 90. Vento 110 graus, 129. 110, 12. Gol no 600, contato radar na decolagem, submantenha o 370, saída Puca. Final 370, saída Puca, gol no 600. Decolagem 10 com a primeira curva à esquerda. 198 é o controle, 5136 atrás fora. Está na posição 03, chamará para o push. Sim. Ciente, mantenho 140 na minha escuta e aguardo transferência ao controle de elos. Aguardando, quando possível, coordenar por gentileza pro de 1 metro. Ciente, aguarde. Obrigado. Controle o azul, tá tudo meia, acorde pro azul. Aguarde. Atingindo 050, Xenem 6210. O Xenem 6210, está autorizado a descida para 3.000 pés, o altímetro 1013. 3.103, 6200. Vitor e Juliette, condição de voar Vitor Mike Charlie com a proa 040. Atendo, proa 040, Júlio. Uno 924, chame Recife agora em 12545, alternando 12685. Seu aro 423, você tem que guardar o tráfego da voa já iniciando 10. Pode assinar na posição da posterior push. Não tem problema, só você vai ter metro na sua escuta quando autorizado, no 42 SP. Sim. Tchau, Alfa Tango, prossiga. Romeu, fica bravo, qual o destino? Localidade 1? Romeu, fica bravo, autorizado 500 pés para a costa azul, circulando a 17, curva direita via litoral, controle 1998, transponder 01115. Pátio? Qual pátio pra B? Bata pra B01, estacionamento táxi torre no 8.6. Para o táxi, gol no 333. Uma 66 a bordo, 4 horas de autonomia, Galeão. No 333, táxi via Juliette Alfa, no ponto 0 no 0 torre no 8.6, ultimíssimo 03. Juliette Alfa, Torre 286 no ponto Pérgola, 333, bom dia. Bom dia. A 223 está livre, chama táxi. Vou ir para a Duna. Descida para 3.000 pés, o altímetro 1.013. Bruno, reportagem para táxi Juliette. Táxi da Juliette. Agora 3 mil pés com 1.013 na Pro de Duna, 4 anos no meio. 3.013. Ano 4 anos, sobre informação, prevista portal 06, agora tem que aguardar lá, iniciar o push. Gente, ao 06, aguardando quem? O Nissan Push? O portão tá ocupado, mas não tá gol. Gente, possibilidade de coordenar com a Encoelho 01? Ah, possibilidade de coordenar acima, tem escuta. Muito obrigado, tá? E 500 pés. Agora da COP, 6315. Valeu. 600? Escuta. Chame Recife 2545, alternando 2685. 2545, 2085, no 600. Então 3661? 3661. Ilhas, solicitou que o senhor mantivesse a aerovia Golf 677, agora passou o Coral 740. Serviço radar terminado, chame Ilhéus, em 120, decimal 1. Ok, já tem Ilhéus, 201, alta, 666. Chanel 6210, estabilizou a visual. Chanel 6210, complete a aproximação e chame torre, 118.612. 76. Vitorino Juliette, informe visual com campo. Informar a visual com campo, Vitorino Juliette. Para 01031 e chame para o táxi, Romulo Oscar Bravo. Para o táxi, eu estou 3805, 180, 4 horas e 10, galhão. 205, táxi à direita, Juliette Alfa, ponte espera 10, torre 1186, altímetro 03. Juliette Alfa, 386, 3805. Índia Zulu. Oi, Salvador, Bono 333, ponto espera pronto. Bono 333, a linha decola sem parada. Termo. A linha decola, vento 120 graus, 12 nós, Bono 333. A linha decola 10, Bono 333. Oi, Salvador, Oceaner 6210. Oceaner 6210, mantém a aproximação, aguarde pista 10 livre. Fala, copiou o 4236 azul? 4223, não copia, por favor, repita. Vamos lá, para o táxi, são 714 a bordo, 1104, 4 horas e 30, autonomia, Ribeirão Preto, alternado. 4223, táxi autorizado via Juliette Alfa, ponte 0, 10, torre 1186, altímetro 10 no 3. 0-0-3, Juliette Alfa, ponto espera 0-0, lado 2-6-4-2-3, do botão. Bono 3-9-4-0-6, após a passagem do MBR da Azul, retaguarda, tá livre, puxa a sonar, chama pro táxi. Se possível, puxando, entrando na entrada, deixando a entrada do 0-6 livre. Paciente, então, após a passagem do tráfego da Azul, tá livre, com o estacionamento no 612, deixando a entrada do 612 livre, gol 3-9-4. O Oceaner 6141, eu falei com a Infraero, eles não autorizaram o portão 01, disseram que vão falar com a companhia para o guardar a Juliette para o 06. Já estou liberando o tráfego do 06 para o senhor ingressar. Tá ok, se tiver disponibilidade de outro aí também a gente agradece. Confirme, eu não copiei a transmissão. Se houver a possibilidade de parquear em outro flinger, agradecemos. Não sei, sonha, não deu dessa vez, mas a próxima vai dar. Obrigado. Mike, Golf Mike é o número 2 para a cópia. 6315, vamos pra cópia? Afirmativo, Vitorino Juliette. Contará a final da 7 Juliette. O Chanel 62, 1 a 0, livre pouso.